EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Electronic Art, um espaço radiofónico que vai para o ar às quintas-feiras, por volta das 21h30, aqui no canal da Antena Web. Hoje não é exceção. A ideia desta semana vai trazer obras de veras interessantes. Eu não vou fazer nenhuma descrição pormenorizada, apenas isto. Vamos fugir do minimalismo, mas de uma forma exemplar. É daquelas fugas ao minimalismo bastante bem conseguidas, digo eu. Enfim, embora modéstia, mas para todos os efeitos, acho que fiz uma seleção de composições que vai precisamente nesse sentido. Vamos ficar com Karsten Nikolai Alva Noto Time, a composição do ano de 2000, deste Karsten Nikolai. É um nome, enfim, eu conheço pouco deste artista, não tenho grande conhecimento, mas é provável que seja um destes artistas novos, contemporâneos, que vai muito para lá daquilo que fazia John Cage, que hoje também vamos aqui ouvir, e Messiah também. É um daqueles nomes que explora a arte de uma forma muito, muito bem conseguida. Nesta edição do nosso programa vamos ficar com esta composição, chama-se Alva Noto Time, é do ano 2000 e é, como já disse, pertencente a Karsten Nikolai. Vamos então ficar com esta composição e eu volto dentro de alguns instantes. Até já! De volta, ouvintes, de regresso depois desta composição que acabamos de escutar. São todas elas, se repararam, composições pequenas, pelo menos comparativamente a algumas aqui já ouvimos. Esta eu sei que ainda é um bocadinho minimalista, mas já com algo de novo. Não joga com sons abstratos, mas sim com algo muito concreto. Enfim, falhas sonoras do dia-a-dia que dão música, ou pelo menos ritmo, à nossa vida. Aqui no nosso... Na Europa também acontece quando em vez. Bom, mas dizia eu então que vamos desde já passar a mais uma obra. Já agora deixe-me só fazer aqui uma correção, é que Alva Noto é também o nome pelo qual este alemão de 49 anos é conhecido. Enquanto passávamos aqui esta peça Time do ano 2000, fui conferir algumas informações sobre Carsten, aliás, sim, Carsten Nicolai. Este senhor então que nasceu em Schnitz e é de, aliás, sim, Schnitz, e é dali da zona da Saxónia, na Alemanha. Tem 49 anos, nasceu em 1965. Vamos nesta edição conferir mais uma obra, esta vez o nome mais conhecido, não é pelo apelido, é mesmo pelo seu trabalho. Michael J. Schumacher traz-nos Room Pieces Excerpt, composição de 2003. Esta sim já a fugir mais do minimalismo de uma forma mais exemplar. Vamos conferir nesta edição esta obra, que é mais uma vez uma passagem ao presente, ou pelo menos a um passado muito recente, se quisermos. Nós conhecemos os White Noise, conhecemos Vander Carlos, por exemplo, ou até, como já aqui fiz referência, John Cage e Messiah, não é? Mas há outros nomes, e dos quais também precisamos ter aqui alguma referência. Já na passada edição falei no Francisco López, agora falo-vos destes dois nomes, que nós nunca tínhamos ouvido aqui, mas ouvimos hoje. Carsten Nicolai e... ou Carsten Nicolai e Michael J... ou Michael J. Schumacher. É então esta peça, Room Pieces Excerpt, de 2003, aliás, uma peça que tem apenas 11 anos, se tanto, quanto muito estará a completá-los, mas terá então 11 anos, e esta peça é sem dúvida essa fuga mais exemplar que eu disse há pouco deste minimalismo, e é por aqui como vou ficar, vou deixar que o ouvinte ouça e desfrute desta composição sonora. Thank you. Ora, cá está uma composição, curiosamente com base em sons e instrumentos, não é? Mas não deixa de ser uma composição a fugir do minimalismo. Vamos agora ficar com algo mais profundo e que eu especialmente gosto. Chama-se De Natura Sonorum Matière Induit. Esta composição é mais antiga, é um facto, é de Bernard Parmigiani e é um nome italiano, na altura de ouro, vou chamar assim, na altura de ouro da composição eletrónica, onde também havia alguns nomes italianos, não é? Italianos, britânicos, hoje em dia curiosamente são mais os alemães que dominam esta área. E também é fácil perceber o porquê, não é? De todas as formas, sim, são mais eles que dominam, é um facto. Mas aquilo que eu mais quero chamar aqui a atenção é para a complexidade da produção. Apesar de ter sido feita em 1975, ela tem uma qualidade de som já bastante interessante. Conseguiu aqui que não se registassem sons, por exemplo, do disco de vinil. Embora esta gravação também, enquanto foi feita, foi feita já num outro pré-registo e tendo em conta que, enfim, podemos ter aqui já um CD à porta, como quem diz. Faltaria menos de uma década para a invenção... faltaria menos de uma década para a comercialização do mesmo, se bem que o CD foi experimentado em 78 pela primeira vez. Vamos então ficar nesta edição com esta composição, digo eu, bastante interessante, de Bernard Parmigiani. E chama-se De Natura Sonorum Matière Induit, ou seja, sons da manhã naturalmente induzidos. É uma tradução literária um bocadinho para este título. É uma composição então que vamos aqui ter a oportunidade de ouvir. Chamo a vossa atenção para a complexidade da mesma, que não se fica apenas pela mistura de sons, mas por uma harmonia primeiro entre eles e também por uma passagem entre uns e outros. Vamos conferir. cá estamos ouvintes, agora para o término desta edição do nosso programa, do nosso Electronic Art. Vou finalizar com duas peças, gosto bastante delas, uma delas já passou aqui no nosso Electronic Art, e vou trazer aos ouvintes então esta composição que eu acho interessantíssima, muito engraçada por sinal, que é, chama-se Rosart Mix, e é uma composição de 1965. É muito curiosa, não é? Ela é muito curiosa, sem dúvida. Mas mais curioso é, eu continuo a perguntar-me, como é que fariam estes senhores na altura, quer dizer, como é lógico, o trabalho de corte e costura, como quem diz, não é? Teria igualmente que ser feito. Mas aquilo que me surpreende é a maestria com que pessoas como John Cage faziam este trabalho. Não é para todos, é um facto. Não há muitos John Cage no mundo. Vamos conferir nesta edição, então, esta composição de John Cage e logo também vamos ficar com Image, aliás, Image a John Cage. É uma composição de 58-59 e já ilustra bem como antes deste Rosart Mix havia toda uma admiração a este ícone do som, não é? Nam June Paik é como se chama o nome que vai fechar o nosso programa, o nosso Electronic Art. Eu, o Carlos, na parte de espécie para já, vou deixá-lo com o Rosart Mix de 1965, composição do mestre John Cage. Aos ouvintes, votos de uma ótima noite na companhia do Canal 1 e até à próxima quinta-feira. Até lá. Ah, so, no. Oh, mano, mano. Oh, Ei, Antena Web.